La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Mas meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante. Vem dizer tudo de novo. Outro dia um cabeludo falou que não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo, o amor é importante. Vem dizer tudo de novo. Um dia o ar se encheu de amor e em todo o seu esplendor as vozes cantaram. Seu canto ecoou pelos campos, subiu as montanhas e chegou ao universo. E uma estrela brilhou mostrando o caminho. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tanta gente se afastou do caminho que é de luz. Pouca gente se lembrou da mensagem que há na cruz. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo, o amor é importante. Vem dizer tudo de novo.

inside, they hurt me so. And I'm not the kind that likes to tell you just what I want to. And I'm not the kind that needs to tell you just what you want me to. That you might like to know, I received your message in full a few days ago. I understood every word that is said, and now that I've actually heard it, you're going to regret. And I'm not the kind that likes to tell you just what you want me to. You're not the kind that needs to tell me about the birds and the bees. one. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. Don't.